Pedro Henrique, de coração para coração. Que swing é esse, hein? Isso é Pedro Henrique, a rocha, bebê, vem. E vem me dar, e vem me dar. Roberval Passos, joga pra cima. Aproveita, mulherada, que hoje eu tô no crime, eu tô facinho, facinho. Terminei com a namorada, tô livre pra balada, tô carente e precisando de carinho. Aproveita, mulherada, que hoje eu tô no crime, eu tô facinho, facinho. Terminei com a namorada, tô livre pra balada, tô carente e precisando de carinho. E vem me dar, e vem me dar. Ah, amor, e vem me dar, e vem me dar. Ah, amor, e vem me dar, e vem me dar. Aproveita, mulherada, que hoje eu tô no clima, eu tô fácil, fácil. Terminei com a namorada, tô livre pra balada, tô carente e precisando de carinho. Aproveita, mulherada, que hoje eu tô no clima, eu tô fácil, fácil. Terminei com a namorada, tô livre pra balada, tô carente e precisando de carinho. E vem me dar, e vem me dar. Parceiro Murilo.